vivo em todo lugar. E sei bem como o mundo tá. Trilhões de pessoas, trilhões de desejos. É um risco se apaixonar. Mas tive que te conhecer. Quando eu sinto, não dá pra entender. Troca de energia entre eu e você. Mas por onde que eu faço valer? Pressentimento bom entrou na minha mente tipo esse som. Teu beijo é tão bom. É gosto doce que causa alucinação. Pressentimento bom. Teu beijo doce que causa... Caralho, esqueci a letra. Seu beijo é tão bom. É gosto doce que causa alucinação. É gosto doce. É gosto doce que causa alucinação. Algumas coisas não são pra entender. Simplesmente vou viver. O que eu quero é você. Seu beijo doce me fez perceber que nada lá fora vai me fazer bem como você. Como você. Mas tive que te conhecer. Quando eu sinto, eu sinto. Não dá pra entender. Troca de energia entre eu e você. Faz por onde que eu faço valer. Pressentimento bom. Entrou na minha mente tipo esse som. Seu beijo é tão bom. É gosto doce que causa alucinação. Pressentimento bom. Entrou na minha mente tipo esse som. Seu beijo é tão bom. Eu sinto, não dá pra entender. Troca de energia entre eu e você. Faz por onde que eu faço valer. Pressentimento bom. Entrou na minha mente tipo esse som. Seu beijo é tão bom. É gosto doce que causa alucinação.